certo. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais. Programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Essa semana foi uma semana muito produtiva, muito grata aos nossos corações, pois tivemos a honra e a alegria de receber em nossa casa a educadora Heloísa Pires, filha do filósofo e professor Herculano Pires, um dos expoentes da doutrina espírita, evidentemente, em nosso país. A nossa querida Heloísa Pires proferiu uma palestra intitulada A Casa Espírita e o Espírita na Sociedade, e a sua palestra contribuiu demais, pois ela pôde compartilhar conosco os seus conhecimentos e nos dar o estímulo necessário que, sem dúvida, vai contribuir sobremaneira com a nossa formação, com o acúmulo de conhecimentos que ela pôde conosco partilhar. Muito bem, hoje é 7 de agosto de 2015, estamos acompanhados do nosso querido Guilherme, do nosso querido Fábio, da nossa querida Sônia e do não menos querido Marcos André. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos o quarto livro, intitulado Esperanças e Consolações. E, dando continuidade àquilo que foi comentado na semana anterior, nós estamos no capítulo relativo à expiação e arrependimento. Esse título é um título que parece que é até uma infantilidade, que é uma puerilidade nós discutirmos esse tema, mas o tema expiação e arrependimento é um tema muito mais profundo do que parece, pois na nossa avaliação ou na nossa autoavaliação, na nossa autopsicanálise que todos nós vamos fazer conosco mesmos, todos vivenciaremos a experiência da expiação e do arrependimento. Pois bem, estamos na questão 994, e na questão 994, o Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Olha só que pergunta interessante, né? Porque quando coloca esses advérbios sempre, nunca, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Sempre. E então o Kardec toma esse cuidado, né? Ele pergunta para os benfeitores: o homem mau, o homem perverso, que não é capaz de reconhecer os seus erros durante a vida, ele sempre reconhece os erros depois da morte? E nós vamos encontrar a resposta dos benfeitores quando eles nos esclarecem que sempre as reconhece. Olha que interessante. Sempre as reconhece. E então, mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Existem espíritos que se obstinam, que teimam em permanecer no mau caminho, apesar dos sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errado o caminho que tomaram, e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos, e vós, encarnados, também podeis trabalhar. E como nós, outros encarnados, podemos trabalhar? Podemos trabalhar orando por esses nossos irmãos obstinados no mal. O exemplo que eu me recordo agora não é propriamente o exemplo de uma pessoa dedicada ao mal, mas em alguns programas anteriores nós tivemos a oportunidade de citar um suicida que o nosso querido Divaldo Franco orou por mais de 15 anos. E ele, o suicida, numa determinada ocasião, em que o Divaldo estava numa crise consigo próprio, numa situação de inferioridade espiritual, vamos dizer assim, ele estava meio desanimado porque ele não se sentia à vontade para orar naquele dia. E esse espírito do suicida, então, manifestou-se na consciência, aproximou-se na consciência do nosso querido Divaldo e pediu para que ele orasse, porque essas orações conseguiam resgatá-lo e conseguiam diminuir, abreviar o sofrimento que o envolvia. Mas aí nós ficamos pensando, por exemplo, e lógico que nós não somos juízes de ninguém, mas só para exemplificar, uma personagem do passado que se obstinou no mal, que, por exemplo, aquele gangster lá dos Estados Unidos, de Chicago, o Al Capone. O Al Capone, certamente, teve toda a sua trajetória envolvida com o tráfico de bebida alcoólica, com o acúmulo ilegal de riqueza, com o uso da violência e mesmo o uso das ordens que redundaram na morte de muitas pessoas, e também no tráfico de influência que ele usava para comprar os juízes, para comprar sentenças que eventualmente lhe seriam desfavoráveis. E certamente que essa personagem, ao adentrar o mundo espiritual, encontrou-se face a face com a própria consciência. é possível que ele tenha se obstinado, que ele tenha permanecido no mal? É possível. Não sabemos exatamente o que aconteceu com ele. Mas se ele permaneceu no mal lá no mundo espiritual, certamente ele lá permaneceu de maneira infeliz, de maneira com muito sofrimento, que é mais ou menos o que nós vamos encontrar nessa explicação que os benfeitores espirituais nos colocam. Pois eles dizem que os homens maus, os homens perversos, sempre reconhecem as suas faltas, mas eles sofrem, porque eles sentem em si todo o mal que eles praticaram. Amigos, gostaria de ouvi-los em seus comentários. Fiquem à vontade. Alguém gostaria de compartilhar aí algum conhecimento? Compartilhar a experiência de vida. Pois não. Eu às vezes travo algumas discussões filosóficas com a minha mãe, onde ela tenta me mostrar que tem gente que cresce ruim, fica velho ruim, morre ruim, e se beber vai voltar ruim, nunca vai aprender. Aquela história do pau que nasce torto, nunca endireita, né? Nunca endireita, é verdade. Então, eu tento explicar, né, explicar a ela que não é bem assim, né, que as pessoas vão viver, né, as pessoas vão viver, assim como Jesus falava para os seus discípulos, fulano vai viver, ou seja, a vida o vai ensinar. E se ele não vê com os seus próprios olhos, alguns tutores seus espirituais vão fazer questão de mostrá-lo, né? Sem dúvida. Assim como acontece com a criança, quando ela erra, ela não percebe que ela está fazendo uma coisa prejudicial a outras pessoas, os pais vão lá e falam assim, olha o que você fez, olha o que causou, né? E aí, fatalmente, ela vai saber o que ela fez, né? Então, por isso que eu acho que aqui os espíritos falam sempre, né? Se dependesse só da gente, estritamente, provavelmente, em alguns casos, não. Mas como nós temos tutores que estão empenhados em nos pegar pelas mãos, né, nos levar pelas mãos, nós acabamos vendo, sim, né? E existem outros espíritos que se afastam, inclusive, dos tutores. Eles não querem nem saber o que os tutores espirituais vão falar para eles, né? E é como aquela pessoa que tem um probleminha de saúde e não quer ir no hospital, né? Então ela sabe que o probleminha dela está aumentando, mas ela não quer ir no hospital porque ela vai passar por um procedimento ruim no hospital, cirúrgico, alguma coisa que ela tem medo. Só que cada vez que ela ela demora mais para ir no hospital, esse procedimento pode ficar mais difícil. Vai se agravando, esse mal vai aquela, se agravando. Aquela doença ou aquela... esse mal vai se agravando. E ela vai cada vez ficando mais rebelde. Então, como ela sabe que agora, um mês depois, o sofrimento dela no hospital vai ser maior do que o no mês anterior, então a vontade dela de não ir no hospital é maior ainda, né? E daqui a um ano, ela vai ter menos vontade de ir no hospital ainda, vai ter mais vontade de se afastar, porque ela sabe que o sofrimento dela no hospital vai ser maior ainda. Só que aí ela não está vendo o mal que está ficando por trás, né? Que é a doença crescendo lá atrás em pano de fundo, né? E na nossa evolução espiritual é a mesma coisa, né? Nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do bem, e esse afastamento vai causando uma série de inconvenientes para o espírito, uma série de problemas, mas ao mesmo tempo ele não quer voltar para o bem, porque ele sabe que ele vai ter que fazer muito para redimir todo o mal que ele tem feito. Então, o mesmo exemplo do hospital. Então, ele não volta para o bem, porque ele vai ter muito para corrigir, prefere continuar no afastamento da verdade, mas ao mesmo tempo também, em pano de fundo, está se prejudicando e prejudicando outras pessoas também, aumentando a corrigenda que vai vir depois. Então, é um processo inútil, né, essa fuga. É uma fuga psicológica, sem dúvida. Exatamente. Veja você que a fuga psicológica não é só entre nós encarnados. E esse espírito, ele não sabe, por enquanto, ou se esquece, ou não quer saber, que a evolução ela é uma fatalidade, ela não faz parte do nosso livre-arbítrio, né? Então, queira ou não queira... É a lei do progresso. É uma lei, né? O progresso é uma lei. Exato. Então, queira ou não queira, mesmo que ele fique lá sentadinho, com os olhos fechadinhos, depois disso, um século, ele vai ter aprendido que fica lá sentadinho, de olhinhos fechados, não valeu a pena. Não resolveu nada, não valeu a pena. É, o interessante, Fábio, é que eles, os benfeitores colocam que os espíritos reconhecem as faltas, né? Agora, reconhecer as faltas não significa necessariamente que eles se arrependeram justamente por isso, né? Porque muitos não têm o amadurecimento psicológico, o amadurecimento espiritual necessário para fazer o caminho de volta, né? Para fazer o caminho correto. Por quê? Porque eles são conscientes de que para fazer o caminho da correção, o caminho da reparação das inúmeras faltas que eles cometeram, esse caminho vai ser doloroso para eles, né? Então, aí é que entra a história da fuga psicológica. Ele prefere persistir no mal, persistir no caminho equivocado, né? Agora, quando nós falamos em fuga psicológica, naturalmente vem à nossa mente os nossos companheiros que trabalham na psicanálise, né? E certamente eu gostaria de ouvir o nosso querido Marcos na opinião, né, Marcos? Mesmo porque amanhã você vai iniciar um programa aqui na Rádio Capela e a partir das 8 da manhã e é um programa que aborda muito o aspecto dos conflitos de ordem emocional, dos conflitos de ordem psicológica, e logicamente que dentre esses conflitos a fuga psicológica é um deles, né? E amanhã o tema é o medo, né? O medo, então, ainda mais caracterizado, né? Você poderia fazer algumas considerações? Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, queridos integrantes da mesa. Obrigado, Marcelo, por ter lembrado do programa. Sim, amanhã, às 8 horas da manhã, inicia-se então o programa Mente em Prosa, às 8 horas da manhã do sábado do dia 8/8. Veja só que coisa incrível, né, Marcelo? Sem dúvida. 8/8 às 8 horas. E 2015, se você somar 2 com 0, com 8, na numerologia está toda a favor, hein? Olha só, né? Então a numerologia está aí favorecendo a gente. Maravilha. 4 mais 4 é 8 também. Oi? 4 mais 4 é 8. Então, e só que voltando agora ao nosso assunto, sim, nós temos essas fugas psicológicas, elas são determinadas por algumas ferramentas que a mente usa para isso, né? Então, quais são essas ferramentas? Muito bem, a psicanálise elenca duas ferramentas principais. A ferramenta é quando você dá uma desculpa para fazer, e uma outra quando você dá uma desculpa para não fazer. Por quê? Porque se você faz e não dá uma desculpa para si mesmo, você fica com culpa. Então, a própria palavra desculpa, né? O des é para tirar, não é? Exato. Muito bem. Desalento, o que é? Não é falta de alento? Então, tudo que tem o des na frente é para tirar o que vem depois, né? Então, a desculpa é para a gente evitar a culpa. Então, a gente pode ter dois tipos de culpa, entre aspas. Uma culpa por fazer, outra culpa por não fazer, né? Então, quando você faz alguma coisa, por exemplo, vem aquela culpa, né? Só, poxa, você fez, né? Que ruim que você fez isso. Agora, por outro lado, vamos supor, quando você não fez. Quando tinha que falar alguma coisa para alguém, você não falou. Quando você queria comer alguma coisa que não podia, você não comeu efetivamente, né? Vamos supor, você está de regime e não come. Só que aí depois vem aquela vozinha, né? Poxa, você podia ter comido, né? Você podia ter comido, não faz mal nenhum, você merece. Então vem a outra vozinha. Então, para calar as duas vozes... A gente coloca a culpa na avó, né? Pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Entendi, estou brincando. A voz silenciosa. A voz interior. Então, para você calar as duas vozes, para você calar as duas vozes, você tem duas figuras. Uma figura quando você faz e a outra quando não faz. Quando você faz e você quer calar esta voz, chama-se racionalização. É um termo técnico psicanalítico, mas que só para separar. Quando você não faz e quer, né, também dar uma desculpa, chama intelectualização. Então, a pessoa usa essas duas coisas, a racionalização e a intelectualização. Para poder ficar menos culpada das coisas. E óbvio, não sei, aí é uma intelectualização. E, Marcelo, o ser humano, se ele fosse, até por ser bastante, digamos assim, egocêntrico, ele deveria fazer o bem. Porque todos os males que ele perpetrar, que ele fizer, ele vai ter como resultado um mau resultado para si mesmo. Exatamente. Ele vai ficar marcando passo na sua evolução, ele vai ficar efetivamente parado, né, no seu caminho, na sua jornada para a espiritualidade maior. Então, até por ignorância ou por egoísmo, nós deveríamos fazer aquilo que nos evolui, ou seja, nós deveríamos fazer o bem. Mas, infelizmente, nós somos aferrados ao mal, todos nós, eu incluso, porque esse é um planeta de expiação e provas, e temos essa nuance psicológica e evolutiva que nos equipara a quase toda a população mundial. Sem dúvida, mas sem dúvida também nós reconhecemos que melhoramos muito também, né, Marcos? 200 anos atrás, as pessoas se reuniam nas calçadas lá das cidades europeias, colocava um gato numa fogueira amarrado e ficava vendo o animal sofrer, né? Então, quer dizer, sendo queimado vivo. Hoje, se tiver algum caso nesse sentido, meu Deus, né? É uma comoção generalizada, né? E isso que você falou aí dessa conduta, que nós deveríamos ter até uma conduta egoística de fazer o bem, né? Porque nós vamos ter uma consequência positiva. Exato. Então, você me lembra de um pensamento, de uma frase do Richard Simonetti, que ele diz assim: é tão bom ser bom, que quando o malandro souber como é bom ser bom, ele será bom de malandragem. Entendeu? Interessante, né? Sônia, gostaríamos de ouvi-la. Boa noite a todos, Marcelo, Guilherme, Marcos, Fábio. Prazer estar aqui novamente na Rádio Capela 105,9. E comentando sobre o assunto, que é bem polêmico, bem interessante, todos nós gostaríamos de saber para onde nós vamos, né? Quando a gente morre, qual vai ser o nosso estado espiritual de consciência, né? E eu estava aqui pesquisando, tem um livrinho muito interessante que eu gostaria que os ouvintes soubessem, que chama O Que é Espiritismo. É um livrinho pequeno, é um tipo de uma cartilha, que ela dá toda a orientação, máximos as perguntas mais corriqueiras que costumam ser feitas, né? Bem resumido. Bem resumido, é bem fácil, é um livro de bolso, praticamente é um livro de bolso. E você pode entrar no portal, né, da literaturaespirita.com.br, escrever o livrinho lá, O Que é Espiritismo, e você vai encontrar. E dentro deste livrinho tem uma questão, Marcelo, e colegas aqui presentes, que cabe muito bem com a questão de hoje. E fala exatamente qual a situação da alma imediatamente após a morte do corpo. Tem instantaneamente consciência de si mesma? Numa palavra, o que vê e experimenta. E ele faz um consenso que eu acho que todo mundo deve saber, Porque quando nós morremos, no momento da morte, de pronto, tudo é confusão. Isso para qualquer um. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Ela está como aturdida, né? No mesmo estado de um homem que acordasse de um sono profundo. Confusa. Né? Muito confuso, um sono muito profundo. E se esforçasse para compreender a situação em que se encontra. Às vezes a gente fala, nossa, onde eu estou? Será que eu estou no meu quarto? Até você onde abrir, é que eu estou? Né? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Mais ou menos por aí. A lucidez das ideias e a memória do passado, né? Retornam-lhe à medida que se apaga a influência da matéria de que acaba de desprender-se e que se dissipa o nevoeiro que, que obscurece os pensamentos. O tempo dessa perturbação que se segue à morte varia muito. Pode ser de algumas horas e apenas até muitos anos. É mesmo longo nos que se identificaram quando viviam, como que um estado do futuro, pois compreende imediatamente a situação. Ao contrário, é mais longo quando mais material lhe transcorreu a existência. Agora que vem a situação que cabe aqui, ó. A sensação que a alma experimenta naquele momento é também muito variável. A perturbação se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem. Então, a pessoa sai do plano físico, mas sente mais leve. Se ela tinha muitas dores das doenças, essas dores não existem. Desaparecem. Aquela sensação, se ela estava acamada muitos meses, né? Ela já não vai se ver acamada. Então, ela tem essa sensação de alívio, de bem-estar. É tranquila e em tudo semelhante àquela que acompanha um lúcido despertar. Quando você acorda de um sono gostoso, né? E você acorda e se sente feliz, alegre. Mas para aquele cuja consciência não é pura e que teve mais apego à vida material que à espiritual, a sensação é de desassossego, plena de angústias, que aumenta à medida que se aceita as ideias, pois que então se assalta o medo, uma espécie de terror, e a presença do que vê e, sobretudo, do que pressente. Então, aí ele começa a ter o que a espiritualidade fala. Não existe nenhum juiz, ninguém vai sentar no banco do réu, não existe nenhum grupo que seriam as pessoas que vão ouvir uma sentença. Os acusadores. Os acusadores, não, e os testemunhas, né, que são as pessoas que são chamadas para acompanhar o inquérito, né? Sabe que a espiritualidade fala que o maior juiz, que o maior crítico é a nossa consciência. Própria consciência. É a nossa consciência que nos cobra o arrependimento do tempo perdido, as coisas que nós fizemos e que valorizamos aqui e que nos atrasaram muito a nossa evolução. Tudo que nós vemos e assistimos como se fosse um filme. E é verdade, um filme rebobinado desde o seu nascimento até o momento da morte é passado no seu desencarne, para você ter uma autoavaliação de que foi a sua vida e de qual é a bagagem espiritual que você colheu nessas suas atitudes. Então a gente tem uma noção de que se nós plantarmos o bem, como Jesus sempre nos mostrou na cartilha dele, pregando o amor, nós vamos ter a sensação de leveza, de plenitude e bem-estar. Mas, vocês acham que é um momento especial na vida? A gente já tem que nascer desde pequenininho fazer isso? Ou a gente pode mudar, né, a nossa vida de hoje para frente? Como o Chico fala, eu não posso voltar para o passado, né, e trazer um novo, modificar aquele passado. Mas eu posso me arremeter daqui para frente e dar um novo fim para a minha vida. Não é verdade? E aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, é quando nós despertamos para essa consciência, é aí que está valendo todo o mérito. Claro, nós temos dívidas, vamos pagar com doses muito fraquinhas, como diz, doses homeopáticas, dividida em parcelas múltiplas e muitas reencarnações, graças a Deus. Mas nós vamos pagar e nós vamos continuar evoluindo. E só mais uma palavrinha, vocês lembram daquele filme Ghost? Sim, lógico. Debbie Moore, que era a atriz principal, e o ator Patrick Swayze, né? Esse filme é muito interessante porque é um filme até antigo, da década de 80 para 90, né? Mais para 90. E ele mostra exatamente uma leitura de entidades boas e más quando elas desencarnam. Aquele rapaz que logo morre, que é o próprio ator principal, Patrick, ele tem uma noção de um comportamento bom, foi um homem trabalhador, ou seja, ele não tinha um comprometimento com coisas mais negativas. Ele tinha uma luz para seguir, mas ele não seguiu porque ele tinha algo para resolver. Ele se sentia lesado porque ele foi assassinado, né? E durante o decorrer do filme, gostaria que todas as pessoas pudessem assistir, tem os DVDs aí nas videolocadoras, né? As videolocadoras, aliás, que estão em praticamente não mais existem, como diria o Padre Quevedo. É, mas ainda tem algumas aqui. Não, mas também não é tão difícil de encontrar, né? No próprio YouTube. Chama Ghost, é muito fácil, tem até a nossa, uma personagem eu gosto da Uli, né? Que é Whoopi Goldberg, que é muito bacana, muito alegre. Então tem um lado comédia, né, desse filme. Mas tem um lado bem interessante que fala, o algoz desse filme, quando ele desencarna, o que que acontece com ele? Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados do algoz? Vem uma equipe espiritual negativa, recolher ele e leva ele para as zonas umbralinas. São as faixas de sintonias. Exatamente. Então, aqueles que se encontram lá, os semelhantes, né? E quando ele finalizou, veio a equipe iluminada pegar o Patrick, né? E ele foi... E o recolheu e certamente foi levado para as colônias espirituais. Evoluídas. Então, é mais ou menos por aí, é um simbolismo, é uma forma de retratação que eu acredito piamente, porque foi muito fiel à literatura espírita. Beleza. Obrigado, Sônia, por conosco compartilhar. Podemos fazer a primeira pausa musical, Marcos? O que você acha? Podemos, sim. E lembra que você falou do Al Capone, Marcelo? Sim, você vai colocar aquela do Al Capone do Raul Seixas? É isso aí, você inspirou a trilha sonora dessa nossa pausa agora. Então vamos lá. Tá bom? Vamos lá então. Vamos lá. 9:33. está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 9:36. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. É, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e estamos dando continuidade ao estudo do quarto livro dentro de O Livro dos Espíritos, intitulado Esperanças e Consolações. E vale a pena nós fazermos referência ainda como continuidade da questão 994, de um comentário do Kardec intitulado A Educação de um Espírito. Esse texto encontra-se na Revista Espírita, só que eu ainda não tenho referência de qual Revista Espírita que é. Assim que eu tiver, eu posso passar. Um dos nossos assinantes, diz o Kardec, cuja esposa é ótima médium escrevente é o nome que ele dava para aqueles médiums portadores de psicografia, como Chico Xavier, por exemplo, que ficou muito famoso. Então, um dos nossos assinantes, cuja esposa é ótima médium escrevente, não pôde, apesar disso, comunicar-se com parentes e amigos, porque um mau espírito se interpõe e intercepta, por assim dizer, todas as comunicações, o que lhe causa viva contrariedade. Então, um espírito dedicado ao mal estava provocando essa obsessão e impedindo a comunicação com um parente desse casal. Notemos que existe simples obsessão e não subjugação, porque a médium absolutamente não é enganada por esse espírito, que, aliás, é francamente mau e não procura esconder o seu jogo. Então vejam vocês que há espíritos que eles são maus e eles não fazem questão nenhuma de esconderem que são maus, ou de disfarçarem a maldade. Tendo pedido nosso conselho a respeito, dissemos-lhe que não se livraria dele nem pela cólera, nem pelas ameaças, mas pela paciência. Então, sempre vale a pena recordar o conceito de paciência. Paciência é autocontrole diante das adversidades. Diante das adversidades, não adianta nos desesperarmos, nos atirarmos ao chão. Devemos sempre manter a serenidade e manter uma postura, uma conduta moral elevada. Através dessa conduta moral elevada, nós vamos convencer não só os espíritos desencarnados que eventualmente tentam influenciar negativamente a nossa trajetória, como também vamos convencer os nossos irmãos que nos acompanham como encarnados. Então, tendo pedido nosso conselho, o Kardec diz que é importante manter a paciência, entendeu? Que nós não devemos nos deixar levar nem pela cólera, nem pelas ameaças. E que ela, aquela médium escrevente, precisava dominar o espírito pelo ascendente moral que ele possuía, e torná-lo, e buscar torná-lo melhor pelos bons conselhos. Isto é um encargo de alma que lhe é confiado e cuja dificuldade lhe será meritória. Segundo nosso conselho, marido e esposa empreenderam a educação desse espírito. E devemos dizer que se conduzem admiravelmente e que, se não o conseguirem, nada terão de que se censurar. Extraímos algumas passagens dessas instruções que damos como modelo no gênero, porque a natureza desse espírito nelas se desenha de maneira característica. Aí, olha só o diálogo que se estabelece. Ela pergunta para esse espírito, né? A médium pergunta para o espírito: para que sejas mau assim, é preciso que sofras. Aí o espírito responde: sim, eu sofro, e é isto que me faz ser mau. Eu sofro e é isto que me faz ser mau. Jamais sentes remorso do mal que fazes ou procuras fazer? Não, jamais tenho remorso e sinto prazer com o mal que faço, porque não posso ver os outros felizes sem sofrer, que é a famosa inveja, né? Então o espírito mal que nós queremos dizer é no sentido de inferioridade, né? Um espírito que não é esclarecido, um espírito que está num patamar inferior da evolução espiritual. Então ele diz que ele sente prazer com o mal que ele faz. E ele, por quê? Porque ele não pode ver os outros felizes sem sofrer. Não admites, então, que se possa ser feliz com a felicidade alheia em vez de encontrar felicidade em sua desgraça? Jamais fizeste tais reflexões? Pergunta a médium. Aí o espírito responde: jamais fiz tais reflexões e acho que tens razão, mas não posso fazer o bem. Eu sou... Você vê que ele fica engasgado, né? Ele fica confundido, né? E um dos objetivos que eu sempre me recordo, que se encontra lá no Livro dos Espíritos, é que os benfeitores espirituais dizem que eles vieram trazer a mensagem que confundisse os orgulhosos. O objetivo da espiritualização da humanidade é, sobretudo, confundir os orgulhosos. Então vejam vocês, companheiros, que eu achei interessante trazer essa reflexão. E o Kardec até comenta, né, que nem é importante saber se esse espírito foi esclarecido ou não. O mais importante é os médiuns que estavam envolvidos assumirem essa prática, essa postura de perseverar no bem e de manter uma conduta moral elevada, tendo como base a paciência. Bem, dando continuidade, então, ao nosso estudo... Posso dar um exemplo disso daí que você falou? Opa, fica à vontade, lógico. Uma vez eu não estudei para a prova, isso é verdade, é fato. Oh, mas as outras coisas que você tem falado também é verdade, né? Não, às vezes eu crio situações imaginárias, tá bom, para a gente entender. E dessa vez é um fato. Não estudei para a prova e estava fazendo esse exame, né? E o que aconteceu? Muitos estavam com dificuldades em fazer essa prova também. E começaram a fazer um alvoroço na sala de provas para causar desconforto em quem tinha estudado. Então, eu me vi feliz por ter outras pessoas que não tinham estudado também. E juntei esse alvoroço, né, esse burburinho na sala de aula para tumultuar a prova, de maneira que quem tivesse estudado também fosse mal, para que o professor viesse a dar uma prova, uma segunda prova, porque aconteceu um fato ruim, né? Todos foram mal na prova. Então, se ele viesse a dar uma segunda prova, eu ia ter uma segunda chance. Você ia ser beneficiado, né? Exatamente. A famosa então, malandragem. É, né? Então, veja bem, tirar proveito próprio da situação que envolve a todos. Exato. Então, eu fico pensando assim, eu que sou um espírito puro, né? Fazendo isso com os outros, pureza em desenvolvimento. Pois é, imagina os que não são puros, né? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos isso dentro de nós. É uma pitadinha de maldade que eu acho que é inerente, né? E que algumas pessoas, infelizmente, têm assim, nível mais desenvolvido. Mas você se sente feliz de que o outro está na mesma situação que você, né? E você não quer dar o braço a torcer e prefere prejudicar as outras pessoas também. Que são manifestações da imaturidade nossa, né? É. Então a gente, quando vê um espírito querendo nos prejudicar, o melhor que a gente pode fazer com ele é ter compaixão, compadecer desse estado de ignorância em que ele se encontra, ao invés de ter raiva dele, de ter ódio ou alguma coisa. É porque é um irmão que está errando por falta de conhecimento, muitas vezes. Exatamente. E é assim que os benfeitores espirituais nos esclarecem, né, Fábio? Que muitas vezes esses espíritos não são maus propriamente, né, mas são ignorantes, né? Eles estão tão distanciados do bem que eles ignoram o bem. E, logicamente, que ignorando o bem, ignoram também as consequências favoráveis que o bem proporciona a todos, né? Muito bem. Podemos seguir adiante? Sônia, gostaria de algum comentário? Guilherme? Marcos? Eu achei interessante que me veio à minha memória. Pois não. Os comentários da espiritualidade nos comparando no nosso ciclo de evolução como o jardim da infância. E se a gente observar, o que, que nós encontramos no jardim de infância? Crianças. Concordam? E crianças têm comportamentos, né? Umas estão quietinhas, outras estão brincando. E às vezes encontramos crianças batendo uma na outra. Às vezes para chamar atenção. Daquela forma brutal, daquela forma, né? Puxa cabelo, dá uma mordida. E às vezes até para chamar atenção, olha, estou aqui, você não vai olhar comigo, você não está me vendo, entendeu? E quando uma criança vê que outra pegou um brinquedo que ela gosta e que ela não pode pegar, ela vai lá e tenta arrancar, não é? Então, ela tem umas atitudes porque ela ficou com inveja daquela criança que pegou o brinquedo antes que ela pudesse pegar. E ela quer aquele brinquedo a todo custo, mesmo que a outra chore, mas que ela tenha benefício disso. Então, como nós somos ainda movidos a sentimentos do egoísmo, não é? Onde a gente puxa aquilo, eu preciso, eu tenho, mas se eu não for, ninguém vai. Se eu não for feliz, ninguém vai ser feliz. Se eu não tiver, ninguém vai ter. Então, esse comportamento ainda está enraizado nas nossas consciências infantis. E nós não conseguimos nos desprender dessas situações. Quando, você falou muito bem, viu, Fábio? Quando a gente começar a despertar a compaixão em vez da raiva, quando a gente começar a pensar naquela pessoa, olhar por que, que ele está fazendo isso, ele deve estar sofrendo, ele está triste, né? Nós mudamos o prisma, nós mudamos a ótica do nosso pensamento sobre aquela pessoa, aquela raiva, aquele ódio, ela passa a ser amenizada. E aí, de repente, se transforma o quê? Em pena, né? Em dó, em compaixão. E a compaixão é um dos instrumentos que nós temos para evolução. É uma das coisas que nós podemos utilizar como recurso para nós sairmos do jardim da infância. São sentimentos de fraternidade, né? E é isso que nós estamos aqui, um grande jardim de infância, né? Aprendendo a lidar um com os outros para nossa evolução. E quando nós tivermos preparado, nosso espírito já não estar mais naquele grau de evolução, o que acontece com as crianças do jardim de infância? elas vão para uma outra, outro grau de escola, né? Elas saem do jardim e vão para o primário, né? Antigamente tinha o pré ainda, né? Mas hoje dá um salto, já vamos para o que hoje a gente chama de primário, na verdade, é a escola fundamental, né? Já vai para o fundamental. E aí vem as noções mais esclarecidas, um estudo mais aprofundado. Nós não temos mais tanto esse comportamento agressivo, passamos a viver em comunidade de uma forma melhor e mais esclarecida. Então, é muito interessante a comparação da espiritualidade com o grau da nossa evolução. E é por isso que nós encontramos no planeta tantas guerras, tantas discussões, tanta gente brigando por um espaço, que a Terra é de todos, não é de ninguém, né? A Terra é de todos, mas quem nasce pega quer que aquele espaço seja dele. Então nós ficamos o quê? Brigando, contestando, e ainda nós temos muito a aprender, né? Sem dúvida, Sônia, bem lembrado. Dando continuidade, então, ao nosso estudo, nós vamos encontrar na questão 995 o Kardec perguntando aos benfeitores espirituais: haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Aí os benfeitores respondem: há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na espera, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Então, essa avaliação, essa colocação que o Kardec faz é bem interessante, porque ele faz uma avaliação dos espíritos que são considerados indiferentes, né? E tem um conceito que nós aprendemos com o pessoal da psicanálise, da psicologia, que o sentimento real que é oposição ao amor não é o ódio, como muitos pensam, e sim a indiferença. E a indiferença, logicamente, que caracteriza os espíritos indiferentes. E eles, ficando nesse patamar de espera, né? Ah, vamos ver o que acontece, vamos ver como é que tá, para ver como é que fica. E essa espera, com o passar do tempo, também é perniciosa, porque é uma espera que não é produtiva, e quando não é produtivo, seja encarnado ou seja desencarnado, vai trazer consequências destrutivas, vai trazer consequências ruins do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Marcos, você gostaria de falar alguma coisa sobre a indiferença, o amor, o ódio? Marcelo, eu acho que sobre a indiferença tem algo a se dizer, sim. Eu acho que, de novo, a indiferença é uma forma que a gente assume para não nos machucarmos, né? Eu acho que quando a gente... É um escudo protetor, né? É uma forma de se proteger, né? Exatamente, é uma defesa, né? Então, a indiferença é algo que nós colocamos entre nós e o objeto sobre o qual nós avaliamos, colocando um escudo, uma barreira, para que aquela coisa não nos transfira nenhuma emoção, nenhum sentimento. Não é verdade? Então, essa indiferença, ela se torna uma coisa perniciosa, né? Uma coisa ruim. Então, veja só, nós temos indiferença quanto à natureza. Então, nós deixamos que a natureza seja destruída, né, pelos nossos irmãos, até por nós mesmos. Nós temos indiferença quanto ao sofrimento dos outros, né, a pobreza que roda o mundo, a fome. É claro que nós temos irmãos que se preocupam com essas coisas e fazem tantos esforços para que isso melhore, né? Nós temos, por exemplo, já que esse é um programa do Centro Espírita Paulo de Tarso, nós temos a campanha do Alto de Souza, que leva, né, alimento para as pessoas, ao mesmo tempo que leva o alimento físico, né, o alimento da comida, também leva a palavra, porque faz a reunião dentro da casa das pessoas, né, Marcelo? Não, isso é um trabalho um pouquinho diferente. Só vou fazer um comentário rápido só para explicar. Okay. É que a campanha Alta de Souza, ela, aos domingos pela manhã, nós batemos as casas das pessoas pedindo 1 quilo de qualquer produto não perecível, né? 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, né? E nós já fazemos essa campanha há aproximadamente 10 anos e as pessoas aqui em Vinhedo é nota 10, né? A receptividade é ótima, a grande maioria oferece, muitas vezes dá até muito mais do que 1 quilo, né? Não é raro nós recebermos 2, 3, 4 produtos, entendeu? De cada casa que nós abordamos. Aí nós juntamos esses alimentos que são arrecadados e esses alimentos vão ajudar a fazer parte das cestas básicas, da cesta básica que vai beneficiar as famílias que são assistidas lá pelo Centro Espírita. Então, atualmente nós temos aproximadamente 80 famílias que são assistidas pela nossa casa. E essa arrecadação que a campanha Alta de Souza obtém, essa arrecadação vai auxiliar na confecção da cesta básica semanal para as famílias. Agora, tem um outro trabalho, aos sábados à tarde, que a equipe da Marli, assistente social, do Egimar, do Edmar, do Bruno, de outros companheiros e amigos. Então, esses companheiros, o Fábio vai com muita frequência também, esses companheiros aí, eles vão visitar essas famílias que são assistidas. Vão visitar para acompanhar a real situação delas. Às vezes estão precisando de mais alguma coisa além da alimentação, estão precisando de remédio para isso, remédio para aquilo, consulta para esse especialista, consulta para aquele especialista. E na medida do possível, nós procuramos fazer essa intermediação para beneficiar essas famílias. E nessa oportunidade é feito o Evangelho no Lar, né? Lida uma mensagem. Nessa oportunidade não é o Evangelho, mas é feito uma... Na despedida, né, que a visita dura 20 minutos, meia hora, né, em média. E então, quando a gente se despede desses familiares, aí nós pedimos para esses familiares alguém abrir aleatoriamente aquele livro Minutos de Sabedoria. E aí essa mensagem é lida, faz-se um pequeno comentário e em seguida... E em seguida fazemos uma prece de despedida. Certo. Então a somatória dessas duas coisas, né? Tanto a arrecadação de alimentos e a entrega de cestas básicas, como também essa leitura, a própria visita, né? Que traz um pouco de alento para as pessoas, né? Ambas iniciativas levam não só alimento para o corpo, como também alimento para a alma. Sim, eu acho que essa o grande remédio contra a indiferença. Sem dúvida. Porque você tanto está atuando em si próprio, tentando evitar a indiferença com o sofrimento do seu semelhante, como você mostra para esse próprio semelhante que você está se importando, e isso vai se propagando como uma corrente do bem. Então, a indiferença eu acho que é um grande mal, mas nós, dentro de cada um, nós temos as ferramentas para conseguirmos auxiliar a eliminação da indiferença da face da Terra, Marcelo. É interessante que agora eu me recordo do Evangelho, né, que vejam vocês, né, que não à toa, né, nós estamos falando há pouco, a Sônia falou do sentimento de compaixão, há pouco, e agora nós estamos comentando sobre a indiferença, né? E cada vez que a gente estuda mais, é impressionante como que a gente tem uma ideia mais grandiosa do mestre, né? Porque quando ele propõe a parábola do bom samaritano, essa parábola do bom samaritano é impressionante, né? Que é uma... Cada vez que você a lê, você tem um outro nível de interpretação e outro nível, e vai se aprofundando. É uma situação impressionante, né? E quando se nós nos recordarmos brevemente da parábola, todos nos lembramos que o sacerdote e o levita, quando viram aquele homem semi-morto na estrada, eles foram indiferentes, né? Eles tiveram uma postura indiferente. E o bom samaritano, né? O samaritano, quando ele viu aquele homem, ele foi tomado por íntima compaixão. Ele ficou tocado, né, pelo sofrimento daquele homem e foi lá e o auxiliou e o salvou, né, praticamente, né? Então vejam vocês que a compaixão sim pode ser o início de se estabelecer a salvação para uma pessoa, né? Então, se nós estamos vendo lá uma pessoa no abismo, nós vamos lá tomados de compaixão e estendemos a mão, né? Nós somos capazes de resgatar por esse sentimento, né? Pois não, Fábio? Eu sei que quando a gente fala do Evangelho, né? Você sempre traz alguma inspiração, né, Fábio? Impressionante. O livro dos Espíritos fala que a gente foi criado simples e ignorante, né? Mas é difícil até de conceber o que é simplicidade. Se a gente pensar na constituição física de um inseto, por exemplo, que pra gente é uma coisa insignificante, é super complexo, né? Complexo, é um absurdo, né? Extremamente complexo. Os olhos compostos, né, de uma mosca, né? Pois é. A mosca é capaz de enxergar atrás, na frente, né? Impressionante. E, no entanto, nós fomos criados simples. Simples. E ignorante significa que nós não sabíamos absolutamente nada. Nada. E, no entanto, nós chegamos onde chegamos. Ou seja, eu não tinha nem vontade... Eu não tinha nem vontade. Simplesmente as intempéries do mundo material, os incentivos que a natureza me deu, foram me criando sensações, foram criando em mim percepções, foram criando em mim condicionamentos que mais tarde se reverteram em inteligência, né? Em memória primeiro, depois inteligência. E assim eu fui evoluindo, mesmo que eu não quisesse. Mesmo que eu não tivesse vontade de evoluir. Faz parte do aprendizado. Mas você sabe, a conquista que nós temos agora é a de que nós temos vontade própria e conhecimento. Muito longe do que a gente estava quando a gente foi criado, e a gente precisava evoluir compulsoriamente. A gente evoluía compulsoriamente antes, mesmo que a gente não quisesse. Agora, com a nossa vontade, nós podemos escolher se nós vamos evoluir mais rápido ou se nós vamos estacionar, porque agora nós temos vontade, né? E o pior que pode acontecer para um espírito é perder a vontade. É perder a vontade. Porque os espíritos falam assim, André Luiz fala assim, a disciplina, é com o remo da disciplina que a gente alcança o porto seguro da espontaneidade. Ou seja, caridade, por exemplo. Eu não tenho caridade nascente em mim. Ela não nasce, ela não brota do meu âmago. Como que eu faço? Eu sei que a caridade é lei divina, né? Então, como que eu faço? Eu exercito a caridade, porque as virtudes, elas podem ser exercitadas, né? Mas só ter disciplina é suficiente? Não. Porque o que vem antes da disciplina? Vem a assertividade. Ou seja, vem a vontade. Porque sem vontade, nem disciplina você consegue ter. Exatamente. Né? Então, a gente está falando aqui de indiferença. E a indiferença é simplesmente o ser morno. É não ter vontade. É não querer nada. Né? Ficar em cima do muro. Né? E aí a gente está negando a bandeja maravilhosa que Deus nos oferece de opções. Porque a gente fala assim, igual a criança que a Sônia falou, não quero nenhuma dessas aí, não quero nada. Você quer banana? Não quero. Você quer tomate? Não quero. Quer carninha? Não quero. É assim que a gente fica, essa é a diferença. Né? Então a gente está negando a evolução. E com esse processo, então, a gente está morrendo. Apesar da gente estar vivo, ou seja, da gente do berço ter conferido a existência para nós, mas nós estamos deixando de viver, porque nós não estamos vivendo experiências mais dignas da imortalidade. Nós estamos parados, anulados, né? Então é isso que eu queria contribuir. Sem dúvida. Muito bom. Sônia, você gostaria de fazer algum comentário? Então, eu estou olhando aqui, né, na coletânea de preces espíritas, Marcelo. Eu gosto sempre de citar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é o nosso farol, ele é o nosso guia, ele é uma conduta, ele é um manual de condutas, onde é tudo esclarecido, as dificuldades. E você sabe que nesse livro maravilhoso, o 28º capítulo dele, é dedicado às preces. Justamente, coletânea de preces, né? E a primeira coisa que o plano espiritual fala é bem interessante, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais agrade, e que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Por que que eu estou falando isso? Nós estávamos falando, às vezes, da proximidade de espíritos maus, né? Espíritos que acabam influenciando a nossa vida, a nossa conduta. Justamente de uma maneira negativa. E chegamos até a falar que a gente deve ter pena dessas pessoas, compaixão. Mas como é que eu devo desenvolver pena e compaixão para alguém que quer me prejudicar, né? Compreendendo a situação que eles passam. Aí os tem... Vocês tinham ideia que são 84 preces que eles ensinam para a gente? Sim. Frente a todas as dificuldades de qualquer ordem. As mais variadas situações. E mais interessante, cada dificuldade eles dão uma explicação. E ao mesmo tempo, como a gente intervir a oração para que o plano espiritual venha ao nosso socorro. Olha que bacana. E aqui na 15ª... coletânea, né, das preces, nós temos como afastar os maus espíritos. Mas ele dá uma explicação bem interessante, que os maus espíritos, olha só, apenas vão aos lugares aonde pode satisfazer sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se afastem. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é mudar a nossa forma de pensar e de agir, tá? Para afastar. Aí os maus espíritos percebem as chagas da alma como as moscas que farejam as chagas do corpo. Olha que interessante. Da mesma forma que limpais o corpo para evitar os vermes, deveis limpar também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos num mundo em que há grande quantidade de maus espíritos, as boas qualidades do coração nem sempre nos protegem de suas tentativas, mas nos dão a força para lhe resistir. Então, é bem interessante que nós não nos encontramos sozinhos. Mesmo você dentro do seu quarto, na sua casa, a Érica, que é a sua esposa, lá na cozinha, e você lá no quarto, você pensa que você está sozinho, você não está. Porque nós estamos acompanhados o tempo todo. Mas, graças a Deus, a visão deste corpo nos limita só à matéria. Nós só conseguimos enxergar aqueles que estão dentro da matéria. Nós não conseguimos enxergar os espíritos. Porém, a gente percebe a influência dos espíritos através do pensamento. Né? Às vezes nós estamos tão aleatório, pensando alguma coisa, e de repente vem uma raiva, uma indignação. Mas, poxa, eu não estava nem pensando nada, por que, que eu estou assim? Aí é para mostrar para nós que nós temos companhias. E nesse momento nós devemos orar por essas companhias. Né? Era isso que eu queria comentar. Legal, bem colocado, né? Por causa, levando-se em conta tudo aquilo que nós já expusemos, né? Inclusive na questão anterior, né? Muito legal. Bem, acho que vale a pena nós fazermos uma pausa, né? Porque o assunto se estendeu um pouquinho, depois nós daremos continuidade no item A da questão 995, que inclusive o Guilherme está me cutucando aqui, que ele está aflito para dar continuidade. Vamos lá, Marcos, fazer a pausa? Vamos lá, Marcelo, vamos fazer a pausa. 10 horas e 12 minutos. Obrigado por ter me concedido. 17 minutos. Então, retornamos com o nosso programa Momentos Espirituais. E antes de darmos sequência ao nosso estudo, nós queremos divulgar aqui os nossos contatos, né? Levando-se em consideração que vocês, estimados ouvintes, podem tirar dúvidas conosco, eventuais dúvidas. Nós não nos consideramos conhecedores de tudo, aliás, nem a Enciclopédia Britânica sabe tudo, obtém tudo, tem todo o conhecimento, quanto mais nós, né? Mas, na medida do possível, eventuais esclarecimentos podem ser feitos ao vivo, né, através do telefone 3876-6846 ou pelo WhatsApp da Rádio Capela FM, que é 019-99639-7984. Também temos os nossos canais no YouTube, quando você pode entrar lá no YouTube e digitar CEPT Vinhedo. CEPT é a abreviação, ou são as siglas de Centro Espírita Paulo de Tarso. CEPT Vinhedo, onde os estimados ouvintes poderão encontrar todos os programas que já tivemos a oportunidade de deixar à disposição lá no YouTube. E também tem um outro canal de comunicação, que é através do e-mail. O e-mail cept.vinhedo@gmail.com. cept.vinhedo@gmail.com. Muito bem. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos encontrar no item A da questão 995. O Kardec quer saber dos benfeitores. Não desejam esses espíritos indiferentes? Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Aí os benfeitores respondem: desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os poderia aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Preferem morrer de miséria a trabalhar. Então vejam vocês que os espíritos, os benfeitores espirituais, invariavelmente batem nesta tecla: vontade, vontade, disciplina, disciplina, persistência, coragem, trabalho. Então, todas essas virtudes, vamos dizer assim, são estímulos permanentes que nós encontramos ao longo dos ensinamentos de O Livro dos Espíritos. E, sem dúvida, para deixarmos de ser indiferentes, para deixarmos de sofrer, de sermos indiferentes, é preciso ganhar energia, é preciso estimular a vontade. Bem, eu acredito que os nossos companheiros aqui, que têm uma experiência boa em relação às empresas, né? Guilherme, em particular, vou convidá-lo a fazer algumas considerações, você fique à vontade. E eu me lembro que tem algumas técnicas, né, que são utilizadas para aquelas, como é que se chama, psicologia de grupo? Como é que é, Marcos? Não é psicologia de grupo, aquelas técnicas de dinâmicas. Tem muitas dinâmicas de grupo, né, que as empresas muitas vezes lançam mão, e são dinâmicas interessantes, né, que são altamente estimulantes, e os funcionários ficam bem bem motivados, né? Eu não sei, talvez o Guilherme poderia compartilhar conosco algumas experiências nesse sentido, né, Guilherme? Fique à vontade. Oi, Marcelo, boa noite a todos. Primeiro, eu acho que é importante a gente olhar a pergunta. A pergunta é dividida em duas, né? Então tem a 995 Sim. e a 995A. Na 995, a pergunta começa com: há espíritos que, sem serem maus, sejam diferentes da sua sorte? E a pergunta anterior, a 994, ele pergunta assim: o homem perverso, e por aí vai. Então, é uma coisa importante a gente colocar, que sempre que estamos nos referindo a espíritos, nós estamos falando do espírito no mundo espiritual. É daí que vem a diferença de espírito e alma, que a alma é o espírito encarnado. Então, quando ele faz essa pergunta 995 aqui, é uma coisa importante de ser colocado, que estamos falando do espírito já no mundo espiritual. Quando a gente coloca aqui da questão do desejo de abreviar o sofrimento, a resposta que os amigos espirituais nos dão é que, sem dúvida, eles têm o desejo de abreviar o sofrimento, mas não dispõem de bastante energia para querer o que poderia aliviá-los. E aí, a gente lembra que, por exemplo, quando nós nascemos, né, nós levamos aproximadamente, em média, 7 anos até completar o processo de encarnação, da ligação do espírito ao corpo. E, nesse tempo, isso aí depende muito também do estado da evolução de cada espírito, né? Depende de algumas outras situações, mas em média é isso. E como a Sônia estava falando antes, na hora do desencarne, é a mesma coisa. A gente tem um período de desencarne, né? Porque quando a gente acorda, entre aspas, do lado de lá, é um pouco confuso. Então a gente precisa de um período para se adaptar àquela situação e, de fato, estar um espírito consciente de tudo que está acontecendo. Eu me lembro no filme O Nosso Lar, que começa com o desencarne de André Luiz. E ele acorda justamente aonde? Ele acorda no umbral. E ele acorda no umbral um pouco confuso, sem entender o que, que ele está fazendo ali, porque, lembrando do filme, André Luiz, ele não cometeu nenhum assassinato, ele não cometeu nenhum ato que justificasse aos nossos olhos humanos aqui algo que fosse enviá-lo para uma zona umbralina tão baixa como aquela que aparentemente ele foi no filme. E ele levou 8 anos, né? Talvez bem menos para se situar, mas ele levou bastante tempo para se situar. E ele parecia não ter energia. A resposta aqui é assim, olha, ele quer, mas não dispõe de bastante energia para querer o que poderia aliviá-los. Então, me parece que, assim, mesmo diante da consciência do que estava acontecendo ali, parece que quando a gente está do lado de lá, ou seja, no âmbito espiritual, às vezes nos falta energia para buscar aquilo que poderia fazer com que a gente melhore. E ele continua, na resposta, fazendo uma pergunta para a gente, né? Quantas pessoas tendes entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar, né? E aí me remete àquela pergunta 909 também do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços? Então olha que coisa interessante, a gente enquanto encarnado tem energia, mas às vezes nos falta vontade para fazer, tirar o nosso marasmo da inércia, né? Às vezes a gente pode dar alguns exemplos, como, por exemplo, a gente vai fazer uma matrícula na academia. O Marcelo estava falando de dinâmicas de grupo, né? Eu não sei se eu vou falar de dinâmica de grupo, mas eu vou falar por mim. Eu vou fazer matrícula na academia, eu vou lá e pago 6 meses. Eu pago 6 meses, que é uma maneira de me forçar a ir na academia, porque eu falei assim: bom, eu paguei 6 meses adiantado, né? Vai ser muito ruim de eu ter gasto esse dinheiro e não ter ido na academia. Então, a gente tende a fazer isso. Eu fico imaginando até no plano espiritual, quando a gente planeja nossa reencarnação, o que, que a gente não faz de planejamento para evitar que caiamos nessas armadilhas. E ainda assim, a gente cai. Mas então, o ponto que eu queria colocar é esse, que a gente, quando está lá no mundo espiritual, às vezes a gente não tem essa energia, como a gente viu lá no filme com o André Luiz, para buscar aquilo que poderia abreviar o nosso sofrimento. Então, é bom que a gente pense, enquanto ainda encarnados, né? E como a Sônia bem falou, a gente não pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas a gente pode, a partir de agora, fazer um novo fim. Então, que valha para todos o estímulo de, uma vez conhecendo essa realidade, de poder proativamente fazer alguma coisa para quando a gente estiver do lado de lá, ainda que com pouca energia, naquela fase de adaptação ao desencarne, que a gente consiga uma transição mais agradável. E falando, Marcelo, de motivação, só para não deixar a tua pergunta no vácuo. Existem realmente algumas dinâmicas de grupo, tem algumas que são, algumas empresas chamam de team building, que é construção de equipe, onde as equipes vão para um determinado espaço e tem algumas atividades onde elas têm que colaborar umas com as outras para entender a importância do trabalho em equipe, para entender a importância do respeito às diferenças, e por aí vai. E a grande verdade é que quando você conversa com as pessoas depois de um exercício desse, tem gente que sai de lá falando que foi a melhor experiência da vida delas. E tem gente que sai de lá dizendo que aquilo ali foi uma grande perda de tempo, ela tinha mais o que fazer no escritório e aquilo ali não agregou em nada. Você vê que interessante como são as manifestações, né? Pois é. E o que não é a nossa encarnação, senão um grande team building, né? Que a gente está fazendo aqui, aprendendo a trabalhar em equipe, aprendendo a respeitar as diferenças, aprendendo a ajudar com o que a gente pode para aqueles que têm alguma deficiência e sabendo ser ajudados com aqueles que nos oferecem. E quando a gente sai daqui, igualmente como nos exercícios das empresas, a gente sai daqui às vezes dizendo que a encarnação, quer dizer, talvez não aqui, talvez a gente constate isso lá do outro lado, né? Olha, essa encarnação não valeu de nada, era melhor eu ter continuado aqui na zona espiritual até uma próxima oportunidade. E tem gente que quando chega do lado de lá, reconhece que valeu a pena. Foi um excelente exercício que valeu a pena para a evolução daquele indivíduo. Beleza, obrigado. E aí, Sônia, eu gostaria de ouvi-la. Não, eu queria só fazer uma ressalva, né, a respeito do André Luiz. Na verdade, ele foi numa zona empralina, né, que é conhecido como também o Vale dos Suicidas, por conta de ele não ter matou ninguém, ele não fez mal a ninguém, mas ele fez mal a si próprio. Quando conhecidamente, por ele ser médico, conhecendo todas as situações de um corpo orgânico, os males que poderiam afligir. E, no entanto, ele bebia, ele fumava, ele culminou uma doença precoce no seu organismo. É o que nós chamamos de suicida inconsciente. E ele tinha um planificação de vida, e que foi encurtada por conta destas doenças que acabou acontecendo pela imprudência dele, né? Mas ele depois ele acabou tomando consciência disso. Ele não, tanto é que é suicídio inconsciente, né? E depois ele tomou e percebeu a consciência do que ele tinha feito não era bom. Mas eu queria até falar de uma coisa, né? Como a gente está aqui no planeta Terra, a gente tem que aprender mesmo, fazer esforço, esforço, esforço. Eu tenho um filho que ele, desde pequeno, falava, eu queria ter nascido muito inteligente, eu queria nascer gênio. Aí eu falava, mas por quê? Porque você quer ser gênio? Porque aí eu não teria que estudar. Tudo vinha fácil na minha cabeça. Mas eu comentei com ele, olha filho, mesmo os gênios, eles também têm que estudar. Eles vão para a escola, eles têm contato com as matérias, e eles têm esforço. Claro que a inteligência deles vai ampliar mais os conhecimentos. Ah, não, mas eu não gosto de estudar. Não gosto de estudar. Então, eu já percebi que a missão desse filho é se esforçar, né? Para ele estudar e vencer essa situação. E até hoje ele fala, você sabe o quanto é difícil para mim estudar. Mas, no entanto, eu fiquei muito contente porque ele está vencendo, ele está se esforçando para tirar essa tendência negativa. Então, às vezes, a gente vem só para aprender a usar o esforço para uma determinada meta, um determinado projeto de vida, para vencermos a nossa inércia, para vencermos a nossa preguiça, a nossa vontade de ficar estagnados, né? Então, tudo na vida requer um esforço para andar, para engatinhar, o próprio peso da gente. Se nós queremos sobreviver, nós temos que comer, para comer nós temos que trabalhar, para comprar e trazer. É um conjunto de atitudes, um esforço constante, né? São as etapas, né, que se deve vencer. Muito bem. Tem um relato aqui de um espírito aborrecido que encontra-se provavelmente em o céu e o inferno, né? E o Kardec faz um relato que é assim: um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium reclamando preces. Isso ocorreu na cidade de Bordeaux em 1862, na época que o Kardec estava elaborando as suas obras, né? Então, realmente é no céu e o inferno. Então, está escrito assim: que vos leva a pedir preces? O Kardec pergunta. Aí o espírito responde: estou farto de vagar sem objetivo, de andar sem objetivo. Estais há muito tempo em tal situação? Faz 180 anos, mais ou menos. Que fizestes na terra? Nada de bom. Qual é a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os espíritos entediados. Mas isso não forma categoria. Entre nós, tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes ou suas simpatias que se reúnem. Por que permanecestes tanto tempo estacionário sem que fosseis condenado a sofrer? É que eu estava voltado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo o que não é alegria é dor. Olha só a conclusão do espírito. Tudo o que não é alegria é dor. Fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade? São coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. Procurando explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos. Faltando-me termos de comparação, não poderei fazê-lo. Uma vida sem proveito, extinguindo-se, lega ao espírito que a encarnou, o mesmo que ao papel pode legar o fogo quando o consome. Fagulhas que lembram as cinzas ainda compactas a sua proveniência, a causa do seu nascimento, ou, se o quiseres, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito, até que este disperse as cinzas do seu corpo. Então, só então, tem ele eterizada a essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. O conhecimento de si mesmo, né, que é uma tecla que os espíritos sempre batem. Qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos acusais? Consequências da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se neste mundo. Mais uma vez nos lembramos da parábola dos talentos, né? Nós sempre nos recordamos aquele que recebeu 10 talentos, o que recebeu 5 e o que recebeu 1. Aquele que recebeu 1, ao invés de se esforçar por se melhorar, ele enterrou a moeda, né? A moeda. E lógico que enterrando o talento, desperdiçou a oportunidade que lhe foi dada. Os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? Não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Olha só, o tédio paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram, e como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmos, nesse estado permanecem, até que o cansaço decorrente de tal neutralidade os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhes o esforço e a perseverança. Podeis dizer-me algo da vossa existência terrena? Oh, deveis compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça, que por sua vez é mãe da ignorância. A preguiça, mãe da ignorância. E não vos aproveitaram as existências anteriores? Sim, todas, porém, parcamente, muito pouco, visto serem reflexos umas das outras. O progresso existe sempre, porém, tão insensível que se nos torna inapreciável. Enquanto esperais uma nova encarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? Evocai-me para me obrigardes a vir, pois com isso me prestareis um benefício. Podeis dizer-nos por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? Porque interrogais muito, o que aliás me fatiga, quando tenho necessidade de auxílio. Então veja você que qualquer coisa ele ficava cansado porque ele precisa de auxílio. Aí vem o guia do médium, né? o guia espiritual do médium que ele se comunicou. Ele diz assim: o trabalho intelectual é que o fatiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar resposta às tuas perguntas. Este é um ocioso no mundo espiritual, assim como o foi no planeta. Trouxemo-lo a ti para que tentasses arrancá-lo dessa apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Olha só, muitos espíritos nessa condição às vezes encarnam para sair daquela monotonia da vida espiritual. Que sofrimento. Deixa eu só terminar aqui, que está na última frase. Assim acontece aí chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso. Impressionante, né? Como que é sofrido esse sentimento de inutilidade, né? Por isso que tem uma frase do espírito Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo, que diz que a verdadeira alegria só sente aquele que se torna útil. Você vê que interessante? Então, quando nós somos úteis, aí sim, nós somos alegres. E é impressionante, né, o comentário que esse espírito fez, denominando a preguiça como mãe da ignorância. A preguiça como mãe da ignorância. E a preguiça levando ao tédio, à inação, à empatia. Muito bem. É, companheiros, gostariam de fazer mais algum comentário? Fabião, fique à vontade. Tem uma historinha bem interessante. Um senhor chegou para colocar gasolina no posto e ele viu um cachorrinho que ficava do lado da bomba, gemendo. Sensacional. Ficava lá, só gemendo, né? E aí o rapaz que saiu do carro falou assim para o frentista: por que esse cachorrinho só fica gemendo? O que acontece com ele ali, que ele está gemendo ali naquele cantinho? Aí o frentista falou para ele assim: não, é que ele está deitado bem em cima de um preguinho, né? Mas ninguém vai tirar o preguinho dele? Não, ele falou assim: mas então por que ele não levanta e não sai dali do preguinho? Aí o frentista falou assim: porque não está doendo o suficiente, né? Então é mais ou menos o que acontece com a gente, eu acho. A gente fica na inanição, naquele sofrimentozinho de que a vida está passando, de que não tem estímulo, de que não tem nada para fazer. Mas, ao mesmo tempo, é uma dorzinha, né, que fica ali e a gente vai só levando e não toma uma iniciativa, não se mexe, não sacode a poeira e dá volta por cima, né? Mas esse é só uma adendozinho. O que eu queria levantar é o seguinte: como a gente sabe que as doenças físicas, elas têm raiz nas doenças espirituais, então eu me pergunto qual seria a raiz das depressões, né? das faltas de vontade que nós vemos nos encarnados, nas faltas de estímulo, de ânimo, de vontade de viver, de fazer as coisas. Eu me pergunto se não seria o caso desse tipo de reencarnação desses espíritos que nós acabamos de ler, porque nós estamos reportando a eles no plano espiritual. Então, será que não seria um tostine vende mais porque é fresquinho, ou ele é fresquinho porque vende mais? Ou seja, esses espíritos que estão nessa situação aqui na Terra, de falta de vontade, de desânimo, acabam indo para o plano espiritual na mesma condição e depois retornam ainda na mesma condição do lado de cá, o que pode culminar em desequilíbrio material, inclusive, né? Então, acho que é uma coisa para a gente refletir, né? Olha, eu vou fazer uma reflexão que talvez possa ser útil e, lógico, que se os demais companheiros quiserem dar o pitaco, fiquem à vontade. Toda estase é prejudicial. Toda estase. Estase é, por exemplo, você está... o sangue está fluindo. Aí o sangue tem um obstáculo. Aí ele vai ficar parado. Vai ficar estático, né? Estase no sentido de ficar parado. Então, toda estase é prejudicial e é perniciosa. Então, por exemplo, você tem uma poça d'água. Essa poça d'água, a água vai ficar parada muito tempo, né? Você imagina uma poça maiorzinha. Aí, essa poça... Aliás, lá no Rio, fala-se poça d'água. Ou é o contrário? É poça é lá no Rio. E poça d'água é aqui em São Paulo. Então, retomando, né? Que eu sou paulista, então eu vou pro poça, né? Pós de Caldas. Nosso querido Guilherme é poça, né? Então, lá em Pós de Caldas. Aí a poça d'água, você imagina uma poça d'água maiorzinha, a água vai ficar parada. Ficando parada por muito tempo, vai ocorrer a contaminação. E aquela contaminação, quem se aproximar daquela poça pode entrar em contato com mosquitos, com larvas, com mosquitos que podem inocular os mais variados vermes, os mais variados vírus, bactérias, etc. Muito bem. Você tem lá uma pessoa que tem derrame pleural. O que é derrame pleural? É acúmulo de líquido entre as pleuras no pulmão, né? Então, esse acúmulo de líquido, se ele não é tratado, vai ocorrer uma infecção, certo? E lógico que o quadro clínico vai se agravar e vai piorar. Que é da pleura ficar parada lá, né? Da água ficar parada, do líquido ficar parado lá entre as pleuras. Muito bem. Então, água parada, contaminação. contaminação pode dar abertura a doenças as mais variadas. Mente parada dá o quê? Mente parada. Se nós ocupamos ou não mantemos a nossa mente ocupada. Oficina do diabo, dizia minha avó. A oficina do diabo, a oficina, mente parada é a oficina do diabo, exatamente, que a vovó falava. A minha avó também falava isso, viu Marcos? Então, mente parada é, se nós não usamos o nosso pensamento, não usamos os nossos talentos intelectuais para colocar em funcionamento, para estudarmos, para trabalharmos, para desenvolvermos as mais variadas atividades, então a mente parada vai levar à depressão. Vai ser a origem da depressão. Por isso que quando a nossa querida Joana de Ângeles diz que verdadeira alegria só sente aquele que é útil, nós podemos constatar isso, né, Fábio? Quando nós estamos trabalhando, exercendo uma atividade, nós, independente se a atividade é remunerada ou não, né? Mas quando nós estamos empregando o nosso tempo de maneira útil, nos sentindo úteis, então, evidentemente que nós não estamos com a mente parada. E não estando com a mente parada, não vamos resvalar para quadros depressivos. E mais uma vez nos recordamos do Evangelho de Paulo de Tarso, quando diz que quem trabalha, come. Quem não trabalha, não come. E a Alcione também falava, né, que as bases da felicidade repousam no dever cumprido. Muito bem. Muito bom. Estamos aqui, então, nos aproximando do final e nós vamos fazer a despedida, né? E eu gostaria de deixar a Sônia à vontade para fazer a oração de São Francisco de Assis, né? Que nós particularmente gostamos muito, né? E então, Sônia, nós vamos fazer as nossas despedidas. Em seguida vai ter início o programa do Carlos Romantin, Sintonia... Perfeita Sintonia. Perfeita Sintonia. Carlos Romantin, Perfeita Romantin. Sintonia. Exatamente. E reforçando uma vez mais o convite para a nova jornada que o nosso querido Marcos André inicia amanhã. Toda sorte amanhã, a partir de amanhã, viu, Marcos? Muito obrigado, Marcos. Estaremos na torcida para o programa Mente em Prosa. Isso, todo sábado às 8 horas da manhã. Das 8 às 10. Isso. Beleza. Então, uma boa noite a todos e até a próxima edição de mais um programa Momentos Espirituais. Guilherme, eu gostaria de ouvir as suas despedidas. Para todos, até sexta-feira que vem, e para todos os pais que nos escutam, um feliz Dia dos Pais agora nesse domingo. Fábio, feliz Dia dos Pais também. Queria lembrar a todos para não nos comportarmos como o cachorrinho deitado em cima do preguinho e nos levantarmos, dar a volta por cima. Exatamente. Bem lembrado. E aí, Marcos, boa noite, as suas despedidas. Boa noite, obrigado, amigos ouvintes, pela paciência, obrigado, amigos queridos aqui da mesa, e também tenham um ótimo final de semana, com um Dia dos Pais muito bem aproveitado com os seus filhos. Aproveitem para se doar e para receber deles tudo o que eles têm a nos dar. Então, agradeço muito e um grande abraço até semana que vem, aliás, até amanhã. Beleza. Pois não, Sônia. Fique à vontade. Queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E como nós falamos da inércia, veio a oração de São Francisco, que é uma oração que faz com que nós tenhamos atitudes frente às dificuldades, que nós possamos estar presentes. E eu gostaria de me despedir com essa oração.